Pela primeira vez passei pela nova Rua do Carmo. Tive sempre medo desde que a velha Rua do Carmo ardeu, de passar por lá. E hoje senti que havia histórias no ar. Havia uma rua que não está lá, havia casas, fachadas, histórias, pessoas que não estavam lá, não estão lá mais. Fazendo aquela história, aquela arquitetura da Rua do Carmo, e às vezes só nos resta as histórias para contar, como esta história que se chama Rua do Carmo. E dizia assim a canção: suprando a vida, passam estudantes, estudantes xingando a zanca. Lábios ardentes subindo com pressa. Abrindo passagem, chocamos de frente, seguimos viagem.